erguer as suas mãos bem alto e dar louvores, dar honra e glória ao único digno, Jesus, esperança dos confins da terra, esperança dos povos distantes. Chamar por Jesus.